A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você ligadinho com a gente nas ondas da Voz da Rússia, no ar o programa Onda DX, a emoção do mundo das ondas curtas, a apresentação de Jonas Bernardino, participações especiais, as cartas dos ouvintes, informações do mundo do rádio na Rússia e em outros países, sempre novidades para todos os DXistas da Voz da Rússia. Tudo isso aqui no programa Onda DX, a emoção do mundo das ondas curtas. Fiquem sintonizados. E temos participação especial em nosso programa. Vem das Ilhas Equador, em São Tomé e Príncipe. Quem escreve é o Adilson Castro, em nome do Clube dos Ouvintes das Rádios Internacionais, os Matabalas, que está localizado no bairro de Budubudu, na capital de São Tomé e Príncipe. E ele escreve o seguinte: é com muito gosto e interesse que dirigimos esta mensagem à vossa, nossa querida estação emissora internacional, a Rádio Voz da Rússia, que tivemos o prazer de ouvir neste último fim de semana, isto é, sábado e domingo, respectivamente, em ondas curtas em língua portuguesa, na frequência de 9.865 kHz, às 23 horas locais de São Tomé e Príncipe UTC. E como representante das rádios internacionais em São Tomé e Príncipe, o nosso clube foi fundado em 28 de agosto de 2004 em São Tomé. É composto por 40 membros eletivos, na maioria jovens de idades compreendidas entre 17 aos 35 anos, mantendo correspondências desde a mencionada data da fundação com várias emissoras de rádios internacionais. Nesta óptica, vimos dar a conhecer a redação da língua portuguesa da Rádio Voz da Rússia a nossa existência e, consequentemente, fazer parte do nosso cotidiano e da lista das emissoras com qual mantemos contatos alguns anos atrás e, se possível, enviar-nos algumas lembranças da emissora. Um forte abraço para toda a equipe do Departamento da Rádio Voz da Rússia, língua portuguesa. Prossegue a carta dos amigos de São Tomé e Príncipe. Em nome de toda a África, dos 40 membros que compõem o Clube dos Ouvintes das Rádios Internacionais em São Tomé e Príncipe. E nosso obrigado ao Adilson Castro e todos os membros do clube Os Matabalas de São Tomé e Príncipe por trazer ao nosso conhecimento a existência desse clube de nossos ouvintes em São Tomé. Nosso serviço em português da Voz da Rússia, esperamos poder contribuir sempre com o clube e contar com a participação dos ouvintes na programação em português da Voz da Rússia. E atenção para o site do grupo, ou seja, do clube Os Matabalas, www.transparência.st. Repetindo, www.transparência.st. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Cartas dos ouvintes. E quem nos escreve é o Edson Marcos Ferrari, que é rádio amador PY2EMF e rádio escuta, que mora em São Bernardo do Campo, São Paulo. E ele diz o seguinte: sou um grande admirador do rádio, principalmente no que se refere a ondas curtas. Por isso, venho por meio desta informá-los sobre a grata satisfação de captar as transmissões da Rádio Voz da Rússia em português na frequência de 9.750 kHz aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo. O Marcos registrou o SIMPO 42434 na frequência de 9.750, usando um Sony ICF-SW7600GR e a antena loop magnética das 23h25 às 23h45 UTC, horário de Brasília das 21h25 às 21h45. E nosso agradecimento ao ouvinte Thomas, que enviou seu informe DX com o SIMPO 55444 às 23h05 UTC, na frequência de 9.750 kHz, usando receptor Kenwood TS50 e uma antena DX88 externa vertical. A sua sintonia é via o retransmissor Yerevan Gavar, na Armênia.